dança de alegria. O povo, um Deus, muita festa todo dia. Teu sangue, tua cruz, sua graça, sua luz. Quem põe a mão varada já não pode olhar pra trás. Euforia, abundância de alegria. Um povo, um Deus, muita festa todo dia. Seu sangue, sua cruz, sua graça, sua luz. Quem põe a mão no arado já não pode olhar pra trás. Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Quantos creem que ele está aqui? Euforia, abundância de alegria. Um povo, um Deus, muita festa todo dia. Seu sangue, sua cruz, sua graça, sua luz. Quem põe a mão na arada já não pode olhar pra trás. Não pare de celebrar, de adorar aquele que sai de nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que sai de nós. Não pare de adorar aquele que está entre nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que está entre nós. Aquele que está entre nós.